Juntos na web, curiosidades. No Juntos na Web Curiosidade de hoje, vamos falar um pouquinho a respeito do país que será o país sede da Copa do Mundo deste ano, ano de 2018. Estamos falando e vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial. São 17.075.200 quilômetros quadrados. Cerca de 9% do território terrestre mundial é russo. A Rússia é um país bicontinental, porque o seu território está presente em dois continentes, o asiático e o europeu. A moeda russa é o rublo. Por ser um país muito extenso em seu território, a Rússia é o país com mais fusos horários. Uma das regiões habitadas mais frias do mundo é a Sibéria, localizada no extremo norte da Rússia. Nesta região, a temperatura pode chegar a menos 50 graus centígrados no inverno. Também existem cerca de 160 grupos étnicos na Rússia que falam cerca de 100 idiomas, porém o russo é a língua oficial. A bebida alcoólica típica da Rússia é a vodka. Ela foi introduzida no país no século XV. Uma outra curiosidade é que, assim como no Brasil, o esporte mais popular da Rússia é o futebol. Outra curiosidade é que os russos comemoram o Natal no dia 7 de janeiro, pois a Igreja Ortodoxa ainda segue o calendário juliano. Gostou do nosso Juntos na Web Curiosidade de hoje? Até a próxima, então!